Eu gostaria de ouvir agora o Dr. Rildo Marques de Oliveira, que tem um trabalho nessa área de direitos humanos há muitos anos e vai nos falar sobre uma coisa extremamente perigosa que é um rodízio de assassinatos que acontecem, de massacres que acontecem na cidade de São Paulo. Rildo, por favor. A gente vai tentar segurar em 15 minutos cada relato desse para a gente poder dar direito a falar. E ele vai usar PowerPoint. Boa tarde a todos, a todas. E só uma pequena correção. O que a gente está trazendo aqui, até vocês possam acompanhar aqui no telão, são alguns dados que merecem alguma reflexão por parte das autoridades, por parte também dessa plateia e por parte da sociedade civil. Esses dados que nós vamos trazer aqui, no telão, eles são uma mescla entre dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública e uma mescla de dados extraídos do trabalho feito pela Ouvidoria de Polícia aqui de São Paulo. Obviamente, um ou outro dado pode estar com uma calibragem menos ou mais, mas o mais importante é que por eles nós pudemos fazer algumas reflexões e a partir daí extrair algumas perguntas, no qual penso que as autoridades do Estado devem, de alguma maneira, e merecem responder isto para a sociedade e para a sociedade civil, né? Esse trabalho ele foi feito inicialmente pelo Centro Santo Dias, né? Com a ideia de perceber ou de tentar olhar por que a vida, né? Por que a segurança pública e as ações policiais não têm como, vamos dizer assim, princípio, né? A defesa da vida. E já foi passada essa informação aqui no próprio início aqui do CONDEP. Esse é o número de mortes pela polícia no estado de São Paulo, né, que está lá relatado desde 2001. Então, nós temos lá 459 casos. Em 2002, isso sobe para 610 casos. Em 2003, abruptamente, nós chegamos a 915 casos no estado de São Paulo. Houveram aí algumas conversas dentro do próprio Secretaria de Segurança Pública, com o próprio comando da Polícia Militar, que passaram de fato a adotar, a partir desse número alarmante, né, outras posturas. E a gente observa que em 2004 já há uma certa queda, né, onde nós temos aí 663 casos. E a partir daqui, uma das questões que nós precisávamos para poder fazer esse estudo era fazer um corte territorial, até porque nós não tínhamos perna nem fôlego para acompanhar todos os casos no estado. E percebemos também o quão precários são, né, nos anais da própria secretaria, como até por uma dividindo responsabilidades aí com a própria ouvidoria, o quanto não há, por parte dos entes estatais, uma preocupação de ter um registro mais fiel daquilo que está acontecendo, ou seja, não ter ali dados que sejam mais próximos e que nos permitam, né, uma compreensão melhor, até para que possamos, a partir daí, sugerir ou possamos adotar algum tipo de medida. Então, nós fizemos um corte, você pode passar? Na cidade de São Paulo, né? E também com muita dificuldade, né? E o que nós trouxemos são os mortos pela polícia na cidade de São Paulo. Em 2004, né, nós temos 326 casos. Em 2005, isso abaixa para 139. Em 2006, por conta do fenômeno dos ataques de maio, isso sobe, né? Duplica para 275. Em 2007, nós vimos que ele, em relação a 2005, se nós considerarmos o episódio de 2006, houve um aumento muito grande de 2005 para 2007. Em 2008, esse índice vai, esses números vão se mantendo, e aí em 2009, que é o último dado que nós temos ali, nós vamos ver que a média semestral, ela é muito superior do que acontecia lá em 2005. Você pode passar? E aí não fizemos só apenas uma comparação entre estado e capital. O que a gente percebe é que realmente na capital nós estamos com um índice de metade, né? Quase, oscila apenas no ano de 2005, mas estamos aí com metade, um pouco mais da metade das mortes feitas por policiais no estado de São Paulo. Então, imagine vocês que o município hoje, com 11 milhões de habitantes, e o estado, né, se nós deduzirmos uma população, nós vamos ver que as pessoas ganham uma dimensão muito grande, ou seja, está se matando muito na capital de São Paulo. É preciso entender, né, é preciso explicação por que isso está acontecendo. Pode passar para mim? Esses dados que nós vamos colocar aqui, eles não são todos perfeitos exatamente por essa dificuldade que nós temos de extrair dos formulários, né? Vamos dizer assim, dados mais uniformes. Mas quem é morto? Os homens, em 99%, são os alvos das mortes pela polícia. Jovens de 18 a 29 anos são 60% os que estão morrendo. Esse dado pardos, que a gente encontra nos formulários oficiais, eu acho até que aqui deve ter alguma entidade de luta dos afrodescendentes, né? Deve ter aqui entidades que têm estudos sobre essa questão, por que nas análises, nos formulários, o corte racial se coloca ainda essa coisa de pardo? Mas o que a gente percebe é que 30% do que são mortos são brancos. Como são as mortes? O autor, 80% da Polícia Militar. Ocorrência em serviço, 70%. Local, vias públicas, 80%. A dizer que há 20% aí que está um pouco oculto, porque isso é uma ótica dúbia, né? Se estão nas vias públicas. E os 20% estão sendo mortos aonde, né? A tiros, 98%. Esses dados nós extraímos da ouvidoria de polícia. Do ano de 2004 a 2007. Ok? Ou seja, nós não temos eles completos 2008 e 2009. Você pode passar? E aqui mais ou menos um resumo. 80% das mortes praticadas pela PM, 20% pela Polícia Civil, 70% dos casos de policiais em serviço, 30% nas horas de folga desses policiais serão os bicos, né? 80% das mortes em ações nas vias públicas, já falamos. E 98% das justificativas, a tal da famigerada resistência seguida de morte. 30% de brancos, a supor-se que os outros 70%, né, não está identificado nos anais, mas nós aqui sabendo, depois tem aqui o Simval, tem outros companheiros das entidades do movimento negro que podem dizer que com certeza 70% é a população negra. Você pode passar? Ainda nos dados da ouvidoria de polícia, nós fizemos um corte dentro da cidade por zona, né? Isso de 2004 a 2007. Então nós temos em 2004 a Zona Sul campeã. Zona Leste em segundo, Zona Norte aparece aqui em terceiro lugar. A Zona Oeste com 20 mortes e a Zona Central com 7. Em 2005, nós já vamos. A Zona Sul se mantém, né? Se mantém o mesmo quadro. Em 2006, por conta dos ataques de maio, nós já temos a Zona Leste ultrapassando a Zona Sul, a Zona Norte se mantendo, a Zona Oeste se mantendo. Em 2007, a Zona Leste já assume a ponta e a Zona Norte já passa a Zona Sul, né? Sendo que a Zona Sul ela fica na terceira posição e a Zona Oeste e Zona Central se mantém. Você pode passar para mim? E aqui, até porque o Centro Santo Dias, né, como é que é uma entidade da Arquidiocese, ela procurou, né, instrumentalizar as regiões episcopais para entender onde estão acontecendo essas mortes por divisão da região episcopal. A divisão da região episcopal ela não obedece a mesma divisão administrativa nem do Estado e nem da Prefeitura, né? Então nós vamos ver que, apesar da Zona Sul, lá em 2004, ela está em primeiro lugar, mas nós vemos a região episcopal de Santana como primeiro lugar. Em segundo lugar, a região Belém, né? Que pega aqui São Mateus, Sapopemba, Braz, enfim, Vila Prudente. E a região de Campo Limpo aparece em terceiro lugar. E assim sucessivamente. Mas destaque aqui para a região episcopal de Brasilândia, que aparece em nono lugar, com 3 mortes por policiais. No ano seguinte, nós vemos que São Miguel salta da sexta posição para a primeira posição, lá com 24 mortes. Belém se mantém, a região de Santana Episcopal cai e vem ali a região de Santo Amaro, que antes estava em sétimo lugar. Em 2006, com os ataques de maio, nós praticamente vamos mantendo ali na Zona Leste. Belém e São Miguel alternando, Santo Amaro, Santana cai para sexto lugar, mas em 2007 nós vimos Santana reassumir o primeiro lugar, vimos manter a região episcopal de Belém e drasticamente a região episcopal da Brasilândia ela salta da 8ª posição para a 3ª posição. E aí fica uma indagação, né? Alguém estuda isso? Né? Você pode passar para mim? Apenas aprofundando um pouco mais aquilo que eu já tinha feito, quer dizer, se nós pegarmos Santana em comparação com São Miguel, nós vimos que Santana vai de primeiro, São Miguel é sexto. Santana terceiro, São Miguel vai para primeiro. Santana sexto, São Miguel segundo. Santana volta para primeiro, São Miguel em quarto. Você pode passar para mim? A região episcopal Belém, né? Ela está sempre ali em primeiro e segundo lugar, né, da região episcopal da cidade. Nunca deixou a primeira e a segunda posição. E aí ficou a pergunta, qual é o fenômeno que ocorre nessa região que justifica tantos mortes pela polícia? Esse ano, há anos, os números de mortes pela polícia não oscilam, quais as providências e estratégias se evitar tantos homicídios assim? Então, se vocês pegarem a região episcopal Belém, muda um ou dois a cada ano, mas ela vem se mantendo, né? Pode passar para mim. De outro lado, se compararmos a região episcopal Brasilândia com a região de Santo Amaro e Campo Limpo, Campo Limpo e Santo Amaro a cada ano trocam de posições entre si, né? Havendo rodízio próprio entre as duas regiões que são próximas. Uma hora uma está em terceiro, outra em quarto, e elas vão se trocando ali sempre na região intermediária. Mas as duas juntas, elas ficam por zona da cidade em primeiro lugar, né? Já a Brasilândia, em 2004, 2006, apareceu na última posição, basicamente em 2007, assumiu a terceira, saltando da média de 2,5 mortos para 39. Ou seja, alguma coisa está acontecendo. Pode passar para mim? Então, se nós verificarmos essas oscilações, nota que há troca de posições no ranking, merecendo uma investigação sobre o rodízio de policiais lotados nos batalhões AVM ou unidades da Polícia Civil pertinentes. Essa é uma investigação empírica, ela não é, vamos dizer assim, verdadeira, porque nós não temos isso por parte da Secretaria, essa informação. Nós sabemos por aquilo que as comunidades, as pessoas contam, né? Ou seja, o que nós mais ou menos ouvimos e não conseguimos isso registrar? é que policiais que estavam numa determinada região, ocorre um fato, aí ele é transferido, ele vai para aquela região e coincidentemente aquela região passa a aumentar ou oscilar, né, o número de mortos. Ainda que seja verificação empírica, a secretaria deveria apontar estudos para saber se este rodízio coincide com transferência de grupos de policiais nestas regiões. E era basicamente isso que nós queríamos trazer para vocês sobre como as mortes estão acontecendo por regiões, né? E alguns outros dados, talvez algumas entidades, a própria secretaria, esses dados o possuam, com certeza a ouvidoria o possui, aqueles que estão morrendo, né, em 2004, 10 possuíam algum tipo de passagem policial, já tinham cometido algum tipo de delito. Sem passagem, 9, ou seja, um número muito próximo. Não informado. A dizer que, se a própria ouvidoria não consegue obter informação se esses 125 tinham ou não, certamente não tinham, né? Em 2005, esse número se mantém, em 2006, ele aumenta, e em 2007, ele diminui em relação a 2006, mas aumenta em relação aos demais anos. Ou seja, o número de pessoas não identificadas com ligação ou não com delitos ou não, é muito pouco. A dizer, poderíamos até concluir que é bem possível que muitas pessoas estão morrendo sem nenhuma ligação com algum tipo de delito. Você pode passar para mim? Esse dados, volto a dizer, são da ouvidoria de polícia. Homicídios por natureza do delito, ou seja, qual é a justificativa dos policiais, na hora lá de fazer ocorrência, de justificar por que mataram? Engraçado que em 2004, era o RSM, né? Resistência de morte, 67. Homicídio, quando ele dizia que ele estava protegendo a vida de outra pessoa e foi obrigado a atirar. Roubos, 11 casos. Em 2005, parece que alguém apertou lá a orelha e eles mudaram um pouco o discurso. Não, tudo é roubo agora, né? Não tem nem resistência de morte lá no ano de 2005 dos casos que estão na ouvidoria. Era por roubo, homicídio e furto, né? Depois, em 2006, roubo, homicídio e volta a tal da resistência de morte. Parece que se arrependeram de, no ano de 2005, não justificarem com a resistência de morte, né? Volta a aparecer em 2007, 102 mortes provenientes de confronto por roubo, homicídio e resistência seguida de morte. Por favor, pode passar? A pergunta que se faz é: a polícia tem estudado os delitos contra o patrimônio em que são mortas pessoas pela polícia para saber por que há necessidade de matar nessas situações? Quer dizer, o que está se roubando que está se justificando é matar? Quer dizer, o que está acontecendo, né? No que tipo de patrimônio está sendo alvo em que justifique que a polícia já chegue matando, ou o que, que essas pessoas estão fazendo, que estão trocando tiro, que estão confrontando? Quer dizer, que relação é essa, né? Você pode passar? Depois, uma outra questão que a gente coloca é assim: o setor privado de segurança. Nós sabemos hoje que o efetivo da segurança privada hoje é quase que maior que os efetivos, é maior que o efetivo militar e da Polícia Civil. Se 30% das mortes são cometidas por policiais que estão de folga, geralmente em bico, significa que estão sob o comando do setor privado. Então parece que tem alguém articulando, né? É uma suspeita que nós precisamos investigar isso, né? As ações de empresas privadas de segurança, não há dados disponíveis para verificação sobre mortes. Então, a secretaria não sabe se os vigilantes, se os seguranças também estão matando, porque possivelmente nós poderíamos estar aumentando esses números aqui que estamos tratando. Você pode passar para mim? E por conta de, rapidamente, né, porque a gente aqui não tem muito tempo, e por conta dessas coisas que nós mostramos aqui para vocês, levantamos algumas delas. Então, esses dados nos impulsionam a demonstrar a necessidade de um debate sobre a realidade das mortes ocorridas com participação de policiais. Ou seja, nós precisamos fazer esse debate, nós precisamos ampliar esse debate. A sociedade civil, ela tem dados, ela tem os seus casos. O Estado precisa, a Secretaria Civil precisa debater com a sociedade civil, ela precisa, nós precisamos dialogar no sentido de entender esse quadro aqui demonstrado, que ele pode ter uma oscilação ou não, de um dado imperfeito, mas a gente precisa fazer esse debate. Por isso a iniciativa aqui desta polícia pública. O Estado deve explicar publicamente o embasamento legal e científico do significado jurídico, político e social da expressão resistência seguida de morte, utilizado no sistema de segurança pública e de justiça. Porque nós também precisamos perguntar para o Ministério Público dos casos que eventualmente são arquivados quando aparecem, né, os inquéritos ou as ocorrências nesse sentido. Depois, o Estado deve demonstrar para a sociedade por que em sua estratégia de segurança pública e combate ao crime, a letalidade alcança patamares inaceitáveis sob o ponto de vista dos números que aqui apresentamos. É inaceitável. Pelo menos para a nossa instituição, é inadmissível a quantidade de pessoas mortas. O Estado deve explicar por que o sistema de inteligência policial, prevendo confrontos com grupos criminosos, não usa ações organizadas para preservação de vidas. Porque sempre é uma viatura que mata na resistência de morte. Porque se não está havendo a tal do confronto, não se espera, não se espera o apoio, não se faz uma ação organizada, inteligente, para preservar vidas. Você pode passar aí? Apesar da diminuição das mortes a partir de 2004, com relação aos anos anteriores, a partir de 2007 volta a crescer, atingindo em 2009 524 casos e em 2010 já com 274 casos. Se continuar nesse ritmo, certamente nós vamos passar o ano de 2009. Se com o último recurso, ação policial resulta em morte, por que não são eles, ou seja, os policiais, os primeiros a fazer as provas técnicas que justifiquem de forma indubitável a sua ação capital? Porque sempre quando eles há um homicídio desse porte, se tira o cadáver do lugar, se limpa os restos de bala que ficam, se lava as manchas de sangue, manda-se todo mundo calar, você não viu nada, né? Por que que isso acontece quando alguém é morto? Por que que a polícia não é a primeira a querer se preservar, no sentido, não, vamos produzir, isola a área, chama a polícia científica e vamos aqui fazer a prova de que houve realmente, a minha ação, ela foi necessária. Se compararmos as mortes por delito nos crimes contra o patrimônio, não estaria havendo excesso de punição, ferindo-se os princípios de justiça? Ok? Será que na alegada resistência de morte não seria, na verdade, um auto-julgamento aplicando-se à pena capital? Essas são perguntas, alguns têm na ponta da língua a resposta. Mas nessa audiência pública, o que nós queríamos, o objetivo dessa apresentação, era perguntar ao Estado, à Secretaria de Segurança Pública, ao Governo do Estado, às autoridades policiais, essas perguntas, essas indagações, elas têm respostas, mas não respostas só para poder fazer a defesa da instituição, porque isso nós já vimos várias vezes. Nós precisamos de uma resposta que tenha embasamento e que seja aceitável pela sociedade civil. Okay? Então, esse é o objetivo que nós gostaríamos aqui de apresentar para vocês hoje, tá certo? E tenho certeza que, a partir daqui, as pessoas na plateia vão poder também fazer as suas manifestações.